Este episódio dos excertos do programa do Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores, que ele fazia para a RTP, foi digitalizado pelo Miguel Carvalho. Teve a ideia que o nome para o podcast fosse Brandos Costumes. Obrigado, Miguel. Nasceu no Porto este novo grupo de músicos portugueses. Seduzidos pelos ritmos do soul e do funk, não fizeram a coisa por menos. E foram gravar a Londres o seu primeiro disco. São 11 canções que andam por aí no ouvido de muita gente e estão a marcar o ritmo nas nossas discotecas. Minhas senhoras e meus senhores, Dr. Sax. Esquecer de ti, eu não me esqueci. De me esquecer de ti. Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Aprendo Costumes. Como podem já ter adivinhado, este episódio tem um convidado especial e esse convidado é o Pedro Saraiva. Antes de mais, vamos ter uma salva de palmas para os DR Sax. Eu não me esqueci de me esquecer de ti. Muitos de vocês devem se lembrar dos DR Sax, dos anos 90. Eles eram bastante, bastante conhecidos. Os que não conhecem, conhecem de certeza o single mais recente que ele teve, que foi um enorme sucesso, foi com o Carlão, o Brinca na Barriga. Eu encontrei-me com ele na Casa da Música. Vocês conhecem, é no Porto, perto da Rotunda da Boa Vista, da Avenida da Boa Vista. E fui falar com ele sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Estava um pouco barulho, mas eu acho que o conteúdo da conversa vai valer a pena. E espero que gostem. Até já. Já não me lembro do que é que fiz ontem, mas... mas vamos lá. Não diz, diz, diz. É mesmo. Lembras-te quando é que começaste a se descobrir a música? Eu penso que foi, eu desenhava e também tocava. Eu penso que foi aos 14 anos. Olha, foi um bocado com aquela fase da New Wave. Eu gostei muito do primeiro álbum dos Duran Duran. Começa por aí. Acho que o primeiro baixo, eu comecei por aprender a tocar baixo. O primeiro baixo que eu tirei, acho que foi do Girls on Film. É engraçado, por isso eu devo, de alguma forma, eu devo ter algumas influências da New Wave no que estou a fazer agora. E curiosamente, o cabelo loiro dos DR Sax vem da New Wave. Com um amigo meu, resolvemos montar um estúdio caseiro e fizemos uma música chamada Icy Chips, que me marcou. Era um pop muito glam e aquilo marcou-me e a partir daí comecei a compor e a cantar. Mas já tinhas equipamento? Não, mas sabes que na altura, uma coisa que também é curiosa é que outro dia até estive a ver o filme dos Beach Boys, uma coisa que fizeram, agora não sei se tu já viste. E era impressionante a forma como nós tentávamos desenvolver a nossa própria tecnologia. E vem daí, começámos a montar um estúdio caseiro com dois decks e aquilo era, o ping-pong era feito através do próprio deck. Gravávamos sobre o que estávamos a tocar. Gravávamos sempre a bateria e baixo, aprendemos isso. Não havia YouTube, mas nós sabíamos. E depois, no fim, sempre colocávamos as vozes. E fizemos gravações muito interessantes, por acaso. Gravávamos sempre a bateria e baixo, aprendemos isso. Não havia YouTube, mas nós sabíamos. E depois, no fim, sempre colocávamos as vozes. E fizemos gravações muito interessantes, por acaso. Junto ao televisor. E Eu já tinha tocado antes no Rock Rendezvous com uma banda que se chamava 1984. Não sei como é que me lembro disto, mas lembro. E ficámos em sexto lugar, uma coisa assim. E, entretanto, depois fui fazer substituir o Rui 31 no Escolteira. Éramos os únicos dois urbanodepressivos que não tomávamos ansiolíticos. Os cultos da Ira eram um bocado... Eu ia fazer aquilo porque havia pouco trabalho cá no Porto. E sempre, a minha onda sempre foi baseada no funk e no soul. E eu fazia aquilo porque era um trabalho em que eu ia ganhar dinheiro ao vivo. E tocava no Esculteira com muito prazer. Aliás, tinha um baterista ótimo que era o Miguel Paes. E eu aprendi muito com ele. Mas nunca foi a minha paixão, não era os cultos da Ira. Eu tinha coisas que gostava mais. Inclusivamente tinha grupos em paralelo, eram os Soft e China Cool. China Cool apareceu mesmo e durou até aos DR Sax. Muito do trabalho dos DR Sax vem do China Cool. Eram músicas que eu andava, quando gostava, não é? Guardava-as para um possível álbum. E depois... Os DR Sax aparecem um bocado porque era preciso trabalhar com uma equipa forte e aparecem os DR Sax. Mudarem as músicas para português? Foi Tosé Brito falou connosco e disse que em inglês era parecido com muita coisa. Pior até do que o que existia em Inglaterra e nos Estados Unidos. E disse que em português podíamos nos tornar um grupo original e com uma característica muito pessoal. E aceitei esse desafio. Como é que vocês formaram o vosso grupo? Bom, o nosso grupo existe há 2 anos. Uhum. Eu tenho a impressão que já existe há 10, mas como ando há anos a dizer que existe há 2 anos, mantenho a palavra. Conhecíamos, somos do Porto. São todos conhecidos? Sim. Nós, todos já, amigos? Sim, amigos, desde novos, que tocamos uns com os outros. E pronto, e formámos os DR Sax. Eu estava sempre à espera que alguma coisa acontecesse, porque eu dedico-me à música. Já lembro-me que desde muito novo, que era muito, muito sonhador, muito apaixonado por o que fazia. E penso que os DR Sax, no fundo... É um trabalho que vem de muito antes, que acaba por explodir naquele momento. Mas com a aposta de uma editora que foi super importante para nós. E este é o primeiro, o primeiro disco que vocês gravaram? Foi este que acabamos de ouvir agora? Sim, este é o primeiro disco que lançamos. Pedro, e este primeiro disco tem dado a oportunidade para vocês viajarem, andarem na estrada, a fazerem concertos? Conhecer Portugal melhor, que é importante, e conhecer os portugueses. Qual é a zona onde vocês têm mais aceitação para trabalharem ao vivo? Eu acho que no Sul correm nos melhores concertos. Mas acho que Portugal inteiro, aliás, tem sítios lindíssimos, como tu sabes. Tem, sim, senhor. Todos nós sabemos. E digamos que não há, assim, uma zona em particular. Nos anos 70, que depois mudou, no dia seguinte mudaram, as linhas eróticas passaram para outro número qualquer e aquela música caiu completamente no esquecimento e não fazia sentido nenhum cantar 0670, porque ninguém sabia. Eu depois ao vivo troquei para 0670, para dar um bocado de ânimo aqui. E vocês de repente viste uma situação completamente diferente de onde estavas? Sim, com mais apoios. Nada que de transcendente. Eu achava que aquilo mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Há que acreditar sempre. É como aos casamentos, há que acreditar sempre. Mas de facto foi com mais apoio e no fundo a conseguires transmitir às pessoas o que estás a fazer num mundo muito fechado. Acaba por ser isso. Acho engraçado que tu... Tu, quando vejo as entrevistas, tu parece sempre assim, muito tímido. Uma pessoa muito tímida. E só? Pois, e estás ali. Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver com o hibernar do estúdio. Quando tu estás fechado num estúdio, estás um bocado a hibernar e se calhar até comunicas menos do que o que devias com as pessoas, e depois isso acaba por afetar um bocado o sucesso que acabas por ter musicalmente. Conforto incerto, forma de viver tão virtual. Imagem par secreto, bicho num olhar pouco formal. Se quisesses ficar. De aventuras tão originais, nem quero ouvir. Ideias e misturas, sonhos que propões para repetir. Tu louco, quer que digas que eu... hoje vais voltar. Ando louco. Ando louco. Que hoje vais voltar. Ando louco. Que hoje vais voltar. Ando louco. Para que digas que hoje vais voltar. O álbum é O Homem Objeto, que é em 98, e é extraído. Eu faço a primeira remix dentro do próprio álbum, faço duas versões do Voulez-Vous, e é a remix que é tocada nas rádios. Curioso. Eu acho que essa música, se calhar, ainda teve, foi o vosso maior single, se calhar. Talvez. E eu não tive essa percepção, porque quando o Não Me Esqueci saiu, foi para mim foi um choque mais forte a por ser loiro e de repente a tocar muito, não é? Sim, sim. Depois já era mais do mesmo, não é? Então não tive tanto essa... Digamos que o Não Me Esqueci é mais importante para mim. E depois, agora, se me vens dizer se os DR Saxo têm algum hit ou não, eu não sei o que é, isso já é outra história. Assim, nunca sabemos quando estamos a fazer um hit. Penso que o Não Me Esqueci funcionou muito bem numa primeira fase. Acho que o Voulez-Vous que já vê como deu continuidade. E depois penso que ficou um bocado por aí. Mas voltando mais atrás, vocês até chegaram a gravar em Londres. Vocês gravaram este primeiro disco em Londres e não no Porto. Porquê? Porque tínhamos as mesmas condições. Pronto, e os estúdios em Londres não são caros. Isso é uma novidade para mim. É uma novidade, mas é verdade. Porque há muita concorrência, uhum, e os estúdios, como têm que competir uns com os outros, tornam-se mais baratos. Qualquer dia, se a concorrência continuar assim, são de borla. Sim, hã? Quem sabe. E nessa altura gravamos 4, 5 discos por ano. Pois vamos, porque haviam gravado isto a Londres. Sabes porque é que estamos em crise agora? Está explicado. Mas eu penso que na altura havia essa possibilidade e nós aproveitámos muito bem. Durou desde 95, durou muitos anos. Aturar 5 pessoas e elas a mim, não é? É muito difícil. Havia uma altura que eu dizia, só quando me despedirem a mim é que isto vai para a frente. Na brincadeira. Mas durou desde 95 até 98. 3 anos não é muito bom valor. Sim. Já terem 2 discos é uma sorte. Sim. Por isso é que eu acabo por fazer o Saraiva, não é? Sim. Porque é só uma pessoa e se não me dou bem com o meu alter ego, com quem é que vou dar? Ambiente no Porto para estas bandas de rapazes jovens como vocês? Rapazes e raparigas, está ali uma menina lindíssima. Como é que é? O ambiente é bastante bom no Porto. Tu já tocaste no Porto, sabes? Já toquei, já cantei, mas eu agora quero saber a tua opinião. Ok. O ambiente é ótimo. Ok, canto e ainda. E cantas, claro. O ambiente é ótimo. Há muita gente que gosta de nós. Nós começamos no Porto, né? Somos há dois Porto. Anos. Há dois anos. Por exemplo, a Showlot, fiz também a Ana Bloom, que era uma coisa que acabou por ser para os Morangos com Açúcar, entre outras coisas, produzi grupos que as editoras me pediam, como por exemplo o TC, na altura, fiz remixes para os Eixés, coisas assim. E também tens um lado, porque as pessoas conhecem do lado da ilustração, não é? Sim, fiz o Major Alveia. Que digamos que para um desenhador português que faz banda desenhada, que era o que eu fazia na altura, é um ponto alto da minha carreira, uma geral veio. E estás parado agora na ilustração ou continuas a fazer? De vez em quando faço uns trabalhos, mas agora muito mais dedicado à música. Na altura confundia um bocado às vezes, não é confundir, era conseguia fazer os dois trabalhos, que acabava por ter um emprego, que era desenho, e música, que era um bocado o que eu queria seguir, mas acabava por ser um hobby, porque era, os concertos eram à noite, a inspiração vem à noite. Pois, é verdade. Acabava por recusar muitas coisas. E agora estás a preparar um disco, já tiveste um single que teve bastante sucesso. Já lancei dois temas, um com o Pac-Man, com o Carlão, e outro com o Rui Pregal da Cunha. Mas sim, o Venga na Barriga é o single, sem dúvida. Olha, eu posso te dizer que estou a entregar-me a este álbum de uma forma muito eficaz, a meu ver. Mas isto tem a ver comigo, não é? A minha forma de trabalhar, eu ando a ouvir muita música nova, ando a descobrir muita coisa, estamos sempre a aprender, não é? Sim. E hoje em dia agora também existe uma vertente que é muito importante para as pessoas com a minha idade, que é aprender com os mais novos. E eu estou-me a adaptar. Não é fácil, mas estou-me a adaptar. E, de facto, estou a gostar do que estou a fazer, mas isso sou eu. E pronto, assim acaba o 12º episódio do Aprendes Costumes. Já é meio ano convosco. Obrigado por escutarem este podcast. Obrigado a todos que até agora já avaliaram com 5 estrelas no iTunes. E aos que não fizeram, por favor, façam-no. Ajudam bastante este podcast. Se puderem, subscrevam o podcast no iTunes, no Podcast Addict, qualquer agregador. Espero que tenham gostado deste episódio. Voltamos daqui a 15 dias. Os próximos episódios estão preparados e vão ser bem fixe. Vão continuar a haver boas surpresas, todas diferentes. Eu tento dar-vos sempre conteúdo diferente para não ser sempre o mesmo tipo de artista, não ser sempre o mesmo tipo de história, também para mostrar que a música portuguesa é bastante, bastante eclética. Se tiverem alguma sugestão, alguma coisa para dizer, não hesitem em mandar-me mensagem pelo Facebook ou pelo e-mail, que é pedropaus@brandocostumes.pt. No site www.brandocostumes.pt também podem ver os outros episódios, têm lá a lista toda, têm um link direto para o iTunes ou para o Mixcloud, onde dá para ouvir diretamente. Também podem ver o link para a nossa página no Facebook ou só procurar Brandos Costumes no Facebook. E, por favor, recomendem aos vossos amigos, continuem a espalhar a mensagem, que nunca pensei, passado 6 meses, estar aqui. Agradeço-vos imenso. Espero que esteja tudo bem convosco. Não deixem de ser altamente. Continuem a fazer coisas fixas, a aproveitar o momento. E daqui a 15 dias voltamos mais com mais um episódio do Brandos Costumes. Até lá. O que é que vocês nos vão cantar agora a seguir? Maçã. Maçã? Não é pera, é maçã. Não é pera, é maçã. Bom apetite. Obrigado. senhores telespectadores, de R. Sax. Vamos ouvi-los. É fácil dizer que há anjos no céu. Mesmo sem saber se tu és o meu. Yeah. E eu vou voar ao paraíso sem te encontrar. Vou ter que deixar. Estás no calor do inferno mesmo sem querer. Tu és divina, tu és cruel. Tu tens tanto de fel como tens de mel. Tu és maçã, tu és mal. Tens tanto de banal como tens de fatal. É fácil morrer por uma sereia. Mesmo sem saber se é verdadeira. Eu vou nadar à ilha de coral. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse. So what you want me to do? Yo, can I kick it? Do it like this. And everybody know they're all cute for kids. Just hang out on a beach with a girl on the side. Take a ride on a man to fly. Yeah, that's right, I am the man. It ain't no hard to understand. Every time, every day, they break up summer. Better get down with the funky drama. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse. Eu sei muito bem o que te apetece. Não faças nada que eu também não fizesse.